Estação Ixi, socorro remeteu a zona 5, autorizar a curva à direita, agora instruções para o zona 0. Curva direita, aguardando instruções para cruzamento 1-0, abertura a curva. Golfo Papa Fox, autorizado pouso, pista na 0, no 2-0 graus, no 2-0. Papa Fox. Está indo para o sul, reposto para o lugar. O número de coisas pode ser ingerido ao cruzamento da final da 10? Sim. Que é da presente, curva direita, cruza para a final na 0, agora a autorização para girar a base. Autorizado, curva direita, cruzamento final da 1 a 0, agora a autorização para a base, está o cruzamento da 10. Acho que é mais quente, pronto. Gente, acho que é mais quente. Recolagem autorizada, a cabeceira no 7, dança na 3, 0 graus e na 2, 9. Reclamação para leve da colodão na 1 a 7, passo agora o farol de topo 70 mesmo, mantendo o número 2 de corredoria. E a direito agora. Ok, change. Mantenha a altitude agora. Autorizado o cruzamento da decolagem da pista 1-0. Reporte por aqui. Reporte por aqui, reporte por aqui. Caso 2770, autorizado a linha de manter pista 1-0. Onda 1-0, meia-se, pista 1-0, pista 1-0, pista 1-0, onda 2-1, 2-1, onda 2-1, 2-1, onda 2-1, 2-1, onda 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Autoridade está permitida, pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-2-1. Autoridade está permitida na 1-2-9-0 aqui. Sinal 6250, no palco 2-1, libera direita, via taxa 6-1, 2-1, 2-1, 9. 2-1, 9, que transporta o Sinal 6250. Gol 230, decolagem autorizada, pistão 0, descanso 1-0-0 graus, 1-0-0. Resposta pronta para girar a base no 790 Sul. Mas também tem que ver se está oficiado e chame o controle, 1-0 desse norte do regresso. 1-0-8, ela está na guia. Para o release, espera com curva pela esquerda, ok? que forma um bode da Gol direcionando a onda final no 010 minutos. CS para o Capuã, pula de sua esquerda, para o Capuã, pula de Oi, bom dia, Goro 094, está bem certo. Goro 094, continua com a tal, acho que ele vai começar a ir hoje, no lugar do nosso. É, vai dar autorização, 15-19, Goro 094. autorizado pouso sistema 0, vento 1,2, 0 graus, 0,7 nós. Somos tráfego à esquerda, Papa 28 Alfa, Papa UA, norte, no Oriente, fica aproximado. Tráfego adicional da coluna da cabeceira auxiliar, Papa 28 Alfa também está para seguir com a linha de coral nordeste, no Oriente, frio. Para o Lise 1270 pela direita e aguarde autorização para cruzamento do eixo de decolagem da 10. 270 pela direita, aguardando autorização para cruzar o Delta Papai. Aguardando a ascensão, Delta Papai Informe. Houston Soldier. Para o 062, tem palavras para o homem, chama 208. 08, bom dia. Bom dia. Papa, o meu nome é Oscar, Luiz. Na esquerda, cruzando o caminho, tirando o vaso, fala só. Obrigado, direto do Lisa, o Rogério Cadeiro. Direto Lisa, obrigado. Vamos ocupar o forme e subir uma senha, Rogério Cadeiro. Informo que agora tem um Papa Romeu 9 horas. tarde, de ano com a gente. Papai vai virtual. Está fazendo praticamente toda a pista 17. Prossiga para cruzamento toda a pista 17. Cruzamento na pista 17, então sobrevoo vai ser paralela. Sobrevoo paralela, sim. Prefere a passada paralela a partir do setor norte ou do sul? Setor norte, senhorita. Sim, mantém-se na final da 17 aguardando autorização para a paralela. Tá, na final da 17 está um negócio aguardando. November, Oscar Luiz, socorre a MSI aos 4 metros, siga para o de Capuã. Thank you.

2 graus e 3 horas. 2, zona norte. essa via, chegada Luna de Uno, para o nível de 0.10. Passar as instruções de altitude de impacto, deixa para 3.10 volts, 1.0.19, voo 1.4.3.3. Autorizado, está presente o ar impacto. Para 4.10, voltando para o 0.9.